Amigões, hoje é dia de mais um inacreditável Obrigado Internet, mais um episódio, podcast em que destacamos as situações mais relevantes da internet nacional e mesmo internacional. Fogo. Eu sou Fernando Alvim e, para variar um pouco, tal como o Tricampeonato do Glorioso, fazem-me companhia Nuno Dias e Pedro Paulo. Yes! Yes! Foram os próprios Nuno Dias e Pedro Paulo que disseram este yes. Contentes por... E hoje é o dia da internet. Hoje é o dia mundial da internet, caralho! Dia mundial da internet. Viva a internet! E também a minha mãe faz anos, 60 anos. Parabéns. Obrigado, internet. Parabéns, é? Mãe parabéns. Dias. Parabéns. Parabéns. Esta semana não estamos sozinhos e contamos com um comediante, guionista e amigo de verdade. Já escreveu para as produções fictícias João Mazarra, Herman José, Salvador Martinha e é frequentador das termas de Alcafaxe. Os seus cartões de visita são das melhores cenas de sempre, com mulheres nuas. E em junho, Infinitos Mil, o seu espetáculo stand-up está de regresso ao São Jorge. Temos connosco... O Bozíngua! Bozíngua! Bozíngua! Atenção, acalmem os ânimos. Temos o Pedro Figueiredo. É uma conversa boa onda! É uma conversa boa onda! É tanto uma conversa boa onda! É mesmo uma conversa boa onda! Ao fim do Bozinho é que qualquer coisa era decepção, cara. É que, eu adoro Bozinho. Mas há bocado vimos o Costinha também. Viu o Costinha? Costinha. Outro dia fiz um programa onde, a da altura, entrou uma velha glória, o Jorge... Manis. Jesus. Não. Foi um jogador que foi do Porto, como é que ele se chama? Jorge Costa. Não. Jorge... Não, Jorge Pácido, não. Aquele Mendes. Mas é mesmo um jogador de futebol? Era jogador de futebol, sim. Aquele Jorge Costa. Não o agente, o outro. Não sei. Será não era Jorge não Costa? Sei. Olha, esqueci-me. E ele tinha um humor incrível. Fiquei. Ele também é comentador. Eu acho que se chama Jorge. Será que estou a fazer confusão? Eu não aquele sei quem que teve é. Nos Três Grandes. Aquele. É esse Jorge. Hã? Não sei. Não teve nos Três Grandes? Jorge Cadete. Não estás a falar do Fernando Mendes, não? Se calhar era esse. Não. Pois não é Jorge. Já me lembro. Bom, de qualquer das formas, vamos lá apresentar aqui o Pedro Figueiredo. Pedro Figueiredo, a tua carreira tem sido muito auspiciosa, sobretudo depois de teres participado nos Prémios Novos. Pois foi, é verdade. Foi o que mudou a carreira dele. Utilizaste muitos gráficos nesse... Fui lá fazer uns gráficos que estão também presentes no espetáculo. Por isso, quem quiser ver tudo na íntegra... Sim, vai ser igual? Os gráficos, sim. O espetáculo, o de... Este é o mesmo espetáculo. Infinitos Mil é o mesmo espetáculo. Sim. Vai ser a segunda data que vou fazer. Ok. Já estreei em 22 de Fevereiro no São Jorge e agora vou fazer outra data. Na mesma 2 sala? De junho, na mesma sala. Uhum. 2 de junho. Bem, para quem nunca viu este espetáculo, é absolutamente imperdível. Os teus gráficos começam a fazer escola. A escola de gráficos de Toronto. De Toronto são apresentados os gráficos também. Boas aulas de matemática. É verdade. Tiveste boas notas. É curioso. Matemática humorística, não é? Sim, essa clássica disciplina. Gosto da forma como tu os apresentas, obviamente não querendo aqui gastar nenhuma das tuas piadas. Em particular, destaco a forma como tu vês os pombos. É uma visão muito, muito sui generis e totalmente acertada da tua parte. Bem, agora tenho que ir ao espetáculo para saber o que é que ele está sim, a falar. Mas, não é? São animais que, pronto, há um facto realmente, é o dado adquirido que nunca ninguém viu as pombas bebés, não é? Porque tipo, ninguém vê. Mas elas vão desistir, não é? Porque não podem nascer já grandes. Era um parto horrível aquilo. Acho-se que é tipo uma matriosca. É só ligeiramente mais pequenino. Uhum. Pronto, e são animais que primeiro têm o desdém da sociedade e que é uma pena. Às vezes é merecida. E são um símbolo da paz também. Por no fundo, mas as brancas. Não são todas. Branca, e nunca há pombas brancas na praça. Não há pombas brancas no Recio. De cor é que são? São aquelas cinzentas, aquele cinzento genérico. Roxo, cinzento, roxo, verde. Cor de merda. Desculpa. Bem, tu odeias também. Ai, gaivotas. Isso é gaivotas é que cagam. Todas cagam. É, não, mas os pombas também cagam. Caraças. Outro dia o meu cão foi atrás de uma gaivota, de um pombo, e o gajo subiu para cima da minha porta e já estava-me assim de baixo. E ele cagou logo. Subiu e cagou. Teve sorte que não acertou em nenhum dos dois, nem mim nem o meu cão, mas foi mesmo vingativo o pombo. Acho que os pombos devem fazer muitas coisas por vingança. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe distinguir um pombo de uma gaivota. Ou então sou só eu. Se estiver na praia, é uma gaivota. Se estiver na praia, é um pombo. Não pôr as gaivotas atacam. Se a localização. Praia é gaivota. Sim. Gaivotas são grandões. Gaivotas é aqueles que atacam os pombos lá no porto. Já vi isso? Assim, um pombo a cair e depois vem-se uma gaivota. Eu uma vez vi. E já havia decapitar também. Vi uma gaivota, pegou num pombo e levou. Eu vi uma coisa que até hoje... Ao contrário, nunca vi. Quem é que é mau, não é? Bem-vindo. Obrigado, internet. O novo programa de BBC Vida Selvagem da RTP. Deixa-me contar este episódio, que este episódio foi muito marcante na minha vida. Foi há cerca de um ano e meio, dois. Eu estava num restaurante numa rua de Matosinhos, onde só há restaurantes de peixe. Toda a gente sabe. É ali mesmo, ao lado do mercado de Matosinhos. E a verdade é que o que estava a acontecer é que eu estava a comer sardinhas e de cada vez que a pessoa que estava a assar as sardinhas se virava de costas, várias gaivotas ou pombos iam lá e buscavam as sardinhas e roubavam as sardinhas. E ele ficava... Eu acho que das duas uma. Estava a dar esta música. Das duas uma. Ou a pessoa estava habituada e estava, sei lá, estava bem com a situação. Ele assim, compra 30, 10 é para a Espanha. 30, talvez pudesse estar nessa. Ele virava. Ele virava-se, não é? E depois quando sei lá, tipo, era 30 segundos, ele quando virava outra vez, imagina, das 6 sardinhas já só estavam duas. E ele não ficava tipo, foda-se. Ele assim, foda-se, quem é que me roubou, cara? Ele ficava assim, tipo, assim, desculpa, olhava para aquilo e achava aquilo normal. E do prato, não saía? Não, mas a cena toda foi, e depois via-se vários pombos e várias gaivotas. Todas paradas ali a olharem para aquilo. Nós olharmos, isto é inacreditável. Já roubaram mais de 15, 20 sardinhas. Não, e depois aconteceu, e isto é que foi dramático. O que aconteceu foi que, portanto, as gaivotas, ou os pombos, iam diretos à grade onde estavam as sardinhas. E queimavam-se. E houve uma que ficou lá presa e morreu. Não, ficou carbonizada. Ficou carbonizada. Ficou carbonizada. Mas olha, a pergunta é... Mas o que aconteceu é que a partir daí... Desistiram. As gaivotas saíram todas dali, tipo, fizeram um funeral. A pergunta que se impõe agora é... E gaivota é boa ou não? Hã? E gaivota é boa ou não? Se eu comi gaivota, não comi. Mas há arroz de pombo. Já estava lá feita, qual era o problema? Há arroz de pombo, é verdade. A avó de um amigo meu fazia pombo na varanda. O meu avô também fazia isso, os borrachos dos pombos. Mas, por exemplo, porquê que os pescadores não comem as gaivotas, mesmo com fome, no alto mar? Porque não as conseguem agarrar, porque não as agarram. Podem ter sido das aves. Não. Porque a carne de gaivota não é boa. É tipo o Ice Age, não é? Aquelas gaivotas. Não é o Ice Age. Tem a ver com isso. Deve ser muito musculada. Não, é o Madagascar, que há aquelas pombinhas que são assim, que elas estão numa cata do peixe. Ninguém come gaivotas, não é? Nunca viste um prato com gaivota. Mas olha que isso vendido ali no KFC, assim, uma asinha daquelas. Ou no... Uma asa de metro. Ou no Honorato. Nunca se sabe. Hambúrguer de gaivota. Dá-lhes um ano. Enfim. Pedro, o que é para ti comédia incrível? Esta pergunta foi feita há dois episódios, quando não estavas cá. Sim. E resultou tão bem como vai resultar agora. Não, já. Quando veio o Cal Santo, perguntei-me. Já fizemos duas vezes estas perguntas e as pessoas ficam super desconfortáveis. Sério. Então, a comédia incrível é aquela que está para rir. Pronto, está resolvido. É isso. Quem é que te faz rir muito? Resultou a pergunta. Como é que nasceu. Formaste-te em quê? Desculpa. Eu formei-me em quê? Sim. Eu formei-me em cinema e comunicação social. Tem-te servido muito, pelos vistos. Exatamente. Nunca te disseram que era um curso sem saída? Eu curto à vontade que são vocês os dois. Não se nota nada que vocês conhecem. Vocês... Sim, temos aqui alguma... E como é que... Alguma proximidade. Nota-se. Viredo, mas... Bem, vai aqui sair bomba. Não vai ser... Estou-te a ganhar tempo, não sei se estás a perceber, estou-te a ganhar tempo. Não vai ser bomba nenhuma. Estás lixado agora. O que é que vai aí? O que é que vem aí? Vocês estão à espera que eu faça uma pergunta bombástica, é isso? Tu normalmente foges do guião, por isso, só mais uma. Eu vou fazer uma. Quais é que são as tuas inspirações para, na comédia? Quais são as cenas que tu curtes mesmo, a sério? Era para isso que eu vinha aqui. Era para responder a esta, não é? Esta aqui. Qual é a pessoa que tu conheces que faz parte dos teus amigos que tem mais graça? Ah, é o meu tio. Então? O meu tio é meu amigo. E tem bastante graça o teu tio? Tem mais que tu. Eu tenho um tio com muita graça, que diz sempre cavalheiro. Eu também. Eu... É uma boa expressão. Eu não tenho nenhum dos teus é assim muito engraçado. Não. Não, eu só tenho um tio muito engraçado. Mas é aquela pessoa Silva. Eu gosto muito de uma piada que o meu tio faz. Que é. Está toda a gente a comer, tipo mesa farta e não sei o quê. E ele diz sempre: tu serves-te? E ele tem que dizer: epá, olha que tenho que dar para todos. Tão simples, eu adoro isto. Isso é um clássico, sim. Tipo, as pessoas mais velhas ficam meio. Epá. E às vezes até voltam a tirar do prato outra vez, para Júlio. Através. Outra vez, Júlio. Sim. Há alguma piada que te irrita em particular de tantas vezes usada? Por exemplo, a do empregado que diz: como assim? Quer? Já não, queria? Já não quer? Oh, isso é. Sim, esse é um clássico. Esse é um clássico. Essa. Eu já não ouço há muito tempo. Mas é um bocado irritante, não é? Fazer uma pergunta ao comediante a dizer qual é aquela piada que tu. Há uma coisa não, que me irrita. Que o comediante não faz piadas, é tipo, contas. Não. E comentários que me irritam profundamente. Detesto o comentário: mete mais tabaco. Sim. Já falámos disso aqui. Primeiro já ouvi muitas vezes isso. É tipo, qualquer coisa. Isso é mais muito. Acontece muito no Facebook. Ou tu, tipo, qualquer coisa que tu escrevas. Mete mais tabaco. Mais três parágrafos. Ou tu drunfas-te com criolina. Vou contar outra vez a história que já contei, acho que já contei aqui. Então, já contaste para do Miguel Carvalho, lembras-te da história do Miguel Carvalho? Qual é a história? Que foi o Miguel Carvalho, já que é um tipo do Porto. Já contaste a história? Já sabes qual é que é? Não, estava a brincar. Estava a brincar. Ele foi a um restaurante e o tipo estava assim, ficou assim a olhar para ele, assim: ah, peraí, vai-se embora. E ele estava assim à espera. E o tipo traz assim uma cena para ele, era uma gilete, porque ele tinha barba. O tipo estava sentado no café. E o tipo trouxe-lhe uma gilete para dizer que ele tinha a barba muito comprida, basicamente. Uou! Que ducho, mano. Como é que... Mas pensa assim, o gajo já tinha lá a gilete, estás a ver? Portanto, já fazia esse número várias vezes, não é? Aquele eu nunca, tipo, ficaram chateados. E aquele, vocês devem conhecer esse também. O meu amigo comeu lá na mesma, atenção. Se fosse, eu tinha-me vindo embora, tinha, se calhar. Depende da maneira como era feito. Conta, Pedro, conta. Que é uma boa, aquela naquele restaurante que ali na Graça. Acho que é o Satélite. Com aquele o empregado faz sempre aquele truque de, no final, traz copos de bagaço. Pá, agora para toda a gente. Pá, fogo, almoço, vou aqui para um copo de bagaço. Não, é só água. O gajo acha um piadão aquilo. Mas faz sempre isso. O gajo acha um piadão. E vem lá com os copos, copos de bagaço. Mas essa é boa, essa é boa. Toda a gente a medo. Epá. E aquelas pessoas que gostam de pregar partidas? Por exemplo, isso, pregar partidas foi uma moda muito anos 80, 90. Não, e voltou agora. Deixaram de pregar partidas. Não, voltou agora com o YouTube, então. Quantos youtubers é que há de partidas? As pessoas fazem de partidas. Sim, de pranks, aquelas coisas, sobretudo os americanos. Engraçado. Eu vi agora, possivelmente, o youtuber português com mais visualizações. De novo, o seu target-alvo são miúdos dos 6 aos 12 anos. Pelo que eu percebi, pelo vídeo, retardados mentais. Então, esta... Repara, ele falava... Feromonas? Não era feromonas. Era sarcásio. Eu acho que era o sarcásio que ele falasse um bocado português brasileiro. É o sarcásio. Então, mas é de jogos também, é de game? É. Bem, a partida dele era, vou pregar uma grande partida. Uma grande A namorada. E ela fica, já sei qual é que é. Então, qual o chantilly, não é? Sim. Não sei o quê. Depois ele fala assim um português brasileiro que não se entende, não é? Depois, não sei o quê, é muito divertida esta brincadeira. E eu ver aquela história. Mas sei, como é que é? Agora então, e ele estava às escadas, não é? Portanto, supostamente, a namorada dele... Está a dormir e não está a contar. E ele vai lá e põe-lhe um... É muito, muito divertido. Olha, chorei. Eu também chorei. Ele pega no chantilly e põe-lhe na cara. E o que é que ela faz? Ela pega no chantilly que ele põe na cara e põe-lhe na dele. Portanto, ele pega... ela acorda. É verdade, isto é verdade. Puf, coloca na dele e a partir daí é o drama... Sabes, ele deu-se mal, ele diz depois: dei-me mal com esta partida que eu preguei à minha namorada. Ela ficou furiosa. Mano, o acting é terrível, o acting é mesmo mal. Ele está a tentar inverter a piada, estás a ver? Sim, fazer é terrível. Mas não consegue mesmo fazer isso. Só que tem milhões e milhões e milhões. Milhões coisa, mesmo? 3 milhões para isso. Nós não fazemos cenas... Nós só queríamos subscritores. Um décimo das visualizações... Porquê é que nós não fazemos cenas dessas para sermos populares? Vamos fazer uma partida. Não era mais... Excelente ideia, vamos fazer uma partida. Vocês vão adorar. Vamos fazer uma partida. Quem é que vai fazer uma partida? Ó Dias, vamos tirar um testículo durante a noite, estás a ver? O Dias acorda sem... Não, tem que ser... Desculpa. Tem que ser cena de garotagem. Fazer aquela mão na cama. Meter a mão na água, diz que faz xixi, essas coisas. Por acaso, um dos meus pesadelos é um dia haver um desses programas, tipo Nuno Graciano, que também é uma pessoa bastante divertida, que queira fazer um apanhado. E eu reajo com mal. Muito mal. Pois, és uma pessoa como a gente, não é? Fazer uma coisa, dizer, eu não achei piada nenhuma isto, e começar a insultar a pessoa que me fez aquilo, e a pessoa, isto agora vai passar. Fazes aquela vai cena tipo Di Maria... Proibido de passar. Tipo apanhados. Pessoal, que és mal. Aquele do Mantorras que fingiam que o sequestravam, que meteram numa mala. Ele desesperado, imagina uma coisa dessas. Imagina que até ele deu lá um jeito à perna, não é? O Mantorras. Nesse apanhado. Não foi nesse apanhado. Desculpa. Que eu já estava. Peraí. Mas tenho certeza que já existiram pessoas que reagiram muito mal aos apanhados e que aquilo nunca passou na vida. Isto é, teve a equipa de produção ali um trabalhão todo para aquilo não passar. O dia todo naquilo. Yeah, e não passou. E não levou um gajo nos cornos, se calhar, estás a ver? Deve haver imensa porrada. O que é que ele tem que autorizar no final? Deve haver porrada. Não, aí mete-se a cara em bloco. Este é um jogador conhecido. Mas cujo nome não podemos revelar. Nunca aconteceu isso. Este é um jogador conhecido, mas cujo nome não podemos revelar. Nem podemos dizer de que clube é que é. E tivemos que distorcer a voz dele. Ele a bater num gajo. Nunca aconteceu isso, não é? Olá, eu sou o Pedro Paulo. Eu lembro-me de uma vez que o Silvino ainda era guarda-redes do Benfica. Fizeram qualquer coisa com o carro, que era basicamente o Silvino via que o carro era um carro igual ao dele, mas ele pensava que era dele, e destruíam um carro à frente dele. Se fosse o meu carro, e eu não sei o que é que ele não partiu para a porrada, nem nada. Eu acho que o Silvino ficou assim um bocado também possuído. Eu acho que se fosse eu, ficava assim a cheirar a janela, ficava tipo assim: olha, eu assim não vou sair daqui para não me matarem, não é? Mas se eu soubesse, o que era fixe era eu saber um bocadinho antes para reagir muito bem. Que é só um carro, eu não sou nada materialista. E se eu para ouvir, sou mais fixe do mundo. Pá, vá lá, isto é só um carro. É só um carro. Eu não sou materialista. O que é que me custa andar a pé? Eu não tinha posto moeda nem nada. Eu vou fazer uma pergunta. Isto é pá, que espetacular. Vocês estão fixes? Vocês estão fixes? Outro dia. Não estás a falar sobre o convidado, pera. Pera lá. Estamos aqui. Só mais uma. Só mais uma. Não há. Vou dizer. Porque este programa também faz parte disto. Claro, obrigado à internet. Outro dia foi um programa de diversão. Já não é a primeira vez que me acontece. O que é acontece. Um programa de diversão? Um programa de diversão. É aquilo que ele faz. Um programa de diversão. Arena da Mentira. Não era Arena da Mentira. Não. Mas já foste. Não era. Já fui. Não, fui outro programa de diversão. Soltei a parede. Com não vou dizer. Não vou dizer qual é. E fui essa pergunta e aquilo até era com um fim ótimo. Que era de ajudar algumas instituições. Uhum. Foi a operação. Mas de repente... percebi que eles nos disseram as respostas das perguntas, para nós não falharmos. Mas qual é o interesse de virmos este jogo que já sabemos as respostas? Bem na mesma, não é? Para vocês não parecerem burros. Que é para nós, exatamente, porque deve haver muita gente que diz assim, epá, não vou, porque eu não quero ser burro. São pessoas famosas e não podem ser confundidas com pessoas burras. E o Alvin não sabe qual é a primeira nota, eu acho que é giro, tipo, tu falhas. Dizia só das fáceis. Mas mesmo assim... As fáceis diziam, para chegarem tipo até ao 7. Mesmo depois... assim, imagina. Não, mas aqui ainda é mais grave, é que se tu falhas uma fácil aí, que és muito burro. Claro. Sim, mas isso é que eu dizia para dizer as fáceis, não é? E havia muitas pessoas de certeza que diziam, pá, não quero ser burro. Não é? É. Bem, para todas as partes, eu esquema que justamente como é que te trataram? Estavam a pensar que tu não ias saber. Vê lá também. Mas isto já não é a primeira vez que acontece. Sabes o programa do Vasco Palmeirinho que é o Sabe ou Não Sabe? Uhum. Que as pessoas têm que dizer, tipo, pela cara, têm que decidir que aquela pessoa não sabe. Ele é mesmo. Olha, aquele é garoto, é burro, estás a ver? Uhum. E vão lá. É aquele velho ali, vai lá, aquele velho que me Mas aí também é feito. Não é feito. Só que tu estás na rua e tens de escolher a cara de uma pessoa. Aquilo sabe ou não sabe, imagina. Tu estás a dizer ele sabe, estás a ver? Uhum. Tu tens que escolher uma pessoa que sabe. Pronto, aí é sempre elogio, se não calhar. É? Mas depois há outro que é que tens que escolher a pessoa que não sabe a resposta. E se ela não falhar, tu ganhas. Ou seja, tens uma multidão e tens que escolher uma cara de uma pessoa que tu achas que não sabe. Estás a ver? Que achas que é burro. É a mesma coisa que darem as perguntas a eles. Não é? Mas espera, é a mesma coisa que darem as respostas a eles. Eles olham para os famosos e sabem que eles não sabem as respostas. Então eles são as respostas dos famosos. Mas eu não sei, mas uma vez, olha, eu lembro-me de uma vez que eu fui ao Herman. O Hermanias. Não era. Era o Herman, era o apresentador, era o Herman, era o. Sei lá, quem quer ser melhor, não sei. Olha da sorte, eu falhei redondamente na. Estás a ver? Era por isso. Pois, sim. E olha, estás a ver, fui burro. E não, não me importa. Escreveste para o Herman, assim. Pedro. Escreveste para o Herman. Escrevi. Boa! Consegui voltar ao guião, graças. Mas não foi para esse programa. Gênio. Qual alguém foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi o programa que escreveste? Foi aqui para a Antena 1. Era o Tal País. Aqueles programas matinais, rubricas. E o Herman era uma das tuas referências quando eras mais novo. Nunca conheceste? Que vias para ele e nunca conheceste. Nunca conheci o Herman. Eis algo que me parece muito estranho. É, não é? É, é. Sobretudo porque sei lá, eu tenho muitas vezes o Pedro Santo a escrever para mim e conheceste o Pedro Santo, não é? Ele nem é teu amigo nem nada. Não, mas a verdade é que é essencial. Eu já tive outras pessoas a escreverem para mim e é essencial, tu daste muito bem, teres a mesma língua, claro, falares com a pessoa. Porque sabes regularmente. Sabes como é que ela escreve. Claro, não? Dizes, olha, isto não tem a ver comigo. Ainda outro dia tive uma proposta para entrar no espetáculo do humor negro em que eu tinha que fazer uma intervenção. Eu e o Santos estávamos os dois a falar um com o outro chegamos à conclusão que não fazemos humor negro, não tem sentido, yeah. não criticamos sequer quem o faça. Mas tinha de ser humor negro? Preciso, tinha, por acaso tinha. Entravas lá dentro e dizia assim: matem os animais. Qual é o tipo de humor que gostas? As pessoas com câncer vão morrer algumas. Qual é o tipo de humor que gostas? Eu não sei fazer também. É o que faz rir. Eu já ouvi. Quais são as tuas maiores referências? Eu já vi humor negro com qualidade. Até não há. Claro, claro que há, não é? Sim. Senão não havia outros gajos a quererem fazer, não é? Claro, como é óbvio. Mas só não se inspira em alguma coisa. Não é um género. Confesso. Não, eu sou mais simpático. E tu, Pedro, como é que tu és? Qual é o teu género? Qual é que é o teu género? Como é que é o teu dia-a-dia, Pedro? O que é que tu fazes, Pedro? Qual é o teu género de humor? Meu género de humor? Acho que é uma observação. Eu gosto do humor sarcástico. Atenção, que pode ser sarcástico sem ser negro. Deixa ele falar dele, cara. Achas que o meu é sarcástico? Mesmo. O meu humor é sarcástico? Sim, muitas vezes é. Tipo em quê? As tuas observações. Eu gosto do teu humor pequeno. É tipo aquela cena naif, mas fixe. É bastante naif. É melhor. Não, mas é, por exemplo, mais cena que eu não vi na cena da cena dos monstros. Dos gráficos. Dos monstros, não, dos prémios novos. Sim. É cena naif, é tipo. É tipo normal. Tipo, não é preciso tipo ser. É normal. Não, e por isso também. Ah, o meu humor é normal. Eu também o que é que ele diz. Porque eu normalmente sou assim também, meu. Eu digo cenas normais que têm piada. Por exemplo, isto que eu fiz agora tem piada. Desculpem lá, tá? Desculpem lá. Parabéns, diz. Ontem entrevistava o Gregório do Vivier. Outra vez? Já contaste isso há 10 programas? Não, mas ele teve ontem. Ele dizia uma coisa que eu perguntava-lhe: qual é a diferença entre o humor português e o humor brasileiro? E ele dizia que o humor brasileiro era mais descritivo que o nosso. Pois tu já moraste no Brasil, não é? Não sei. O que é que eles. Não sei. O que é que são aquelas observações? Não sei. Podem ser. Não sei tanta coisa no Brasil, não é? Que é difícil. Eu gosto do trabalho dele, eu gosto bastante dos sketches que ele escreve à porta dos fundos. Ainda ontem, estes dias, estava a ver um que eu gosto bastante, que foi ele que escreveu, que é aquele do pobre. Que ele é tipo guia turístico e vai lá na favela e vamos ver aqui a vida dos pobres. Como é que é? Já quase não tem pobre na vida. Depois tem o Salgado, tem que ir tirar fotografias aos pobres, não sei para onde. E vão à casa de um pobre e é tipo, ele está a ver, olha, aqui o pobre reutiliza tudo. Tipo, esta garrafa de Coca-Cola agora é para a água. Tipo, está a ver aqui, cheira aqui meio a gasolina e não sei o quê. Ele bebe, depois fica aí a dormir e não sei o quê. É muito, pá, acho que gosto imenso desse sketch. É, e gosto de muitas coisas dele. Agora, ver diferenças entre Portugal e Brasil, acho que é um bocado a base do humor, que são as referências e os contextos, e tipo o país, tipo, o contexto lá é diferente, obviamente que o humor também vai ser diferente, mas o humor é uma linguagem bastante universal. Tu como estiveste lá, agora já moraste lá, não é? Tu na luta no YouTube, nos comentários, por que lado é que torces, quando geralmente eles estão sem insultar os portugueses e os brasileiros? De que lado é que eu fico? Sim. Eu fico do lado também, que dá para rir mais. Sentiste assim coisas interessantes da cultura de lá entrar na. Sim, o que se nota é que nós devoramos a cultura brasileira desde miúdos. Sim. E eles lá estão pouquíssimo importados para as coisas que lá chega, não é importados, mas não chega lá praticamente nada. Não têm noção do que é que nós, do que é que nós somos, nada. E as pessoas ficam muito admiradas lá, os brasileiros, de nós sabermos as novelas, as músicas, de considerarmos tudo. A Fafá de Belém como um ícone nacional. Sim, do ela, e as mama, ela e as mamas dela. E o contrário não acontece. Yeah. Já agora, no Brasil já foste reconhecido? Não. Nunca? No Brasil? Sim, tu não fizeste espetáculos no Brasil. Sim, mas... Fizeste um espetáculo para uma pessoa, é verdade. Uma vez fiz. Para uma pessoa? Como? Para uma pessoa. Quem era? O incitador? Aquilo do... era... Não, era um bar. Era um pobre. É pá, aquilo era uma furada sempre. Era um bar que era... Tipo aqueles... No Brasil, há 10 anos houve a moda do stand-up. E todo lado tinha stand-up. Te abrias uma churrasqueira e ias lá, estava lá um gajo a fazer stand-up. Pronto. E isso foi decaindo ao longo dos anos, mas ainda assim existe muito. Pronto, tive este sítio que era tipo churrasquinhos e espetos, espetadas e não sei o quê. E todas as semanas havia espetáculo. E era tipo um MC e mais 3 ou 4 comediantes. Só que aquilo, obviamente, que era um restaurante. E as pessoas, obviamente, não estavam, queriam lá saber de quem estava ali. Estavam à espera da maminha, da feijoada. Iam pela cardinha, não iam pelo humor, não é? Estar lá, um gajo a tocar guitarra, ou estar lá a contar piadas, era exatamente igual. E nesse dia em que eu fui lá duas vezes, uma ver e outra vez fazer. E nesse dia em que eu fui fazer, estava um casal, tipo, ao fim de 10 segundos eu perdi-os. Yeah. E continuaram a ver e a brindar e a fazer lá as coisas. E depois estava uma senhora que ia sempre, e foi a única espectadora, e ela muito dedicada. Ela ouviu toda a gente, de braços cruzados, numa mesa, se foi para lá só para ver comédia. Mas ela não percebeu rigorosamente nada do que eu estava a dizer. E era a única. Era a única. Há uma distância. Ela foi muito simpática e disse: ah, boa, não sei o quê. Boa, como está a tua padaria? Sim, mas ela e não... Infinitos Mil, quando, como, porquê, explica-nos lá. Foi bem natural essa pergunta. Foi, no... foi uma boa bucha. Foi uma boa bucha. Então, o que é que prometes às pessoas que estejam eventualmente a pensar em ir ver o teu... Sexo ao vivo. Não, as pessoas têm que ir ver e dou a certeza absoluta que vão ter um espetáculo de uma hora que vão gostar. É isto que eu consigo prometer. Eu ri bastante, devo confessar. É um espetáculo... É um espetáculo, literalmente, não é? É um espetáculo bem feito. Eu posso dizer que já não me ria num espetáculo de stand-up assim tanto como me ri contigo desde Salvador Martinha. Pronto. Possivelmente. Ri bastante com Salvador Martinha. E com quem mais? Deixa cá ver, só me lembro. Assim. Vais dizer o Marco Horácio, porque assim, é um padrão que é pessoas sem pescoço. Estou aqui. Ele tem um grande pescoço, ele até. Sim, que Salvador Martinha terá sido a última vez que me ri bastante num... Ah, peraí, mentira. Há dois que eu também acho graça. Agora tenho uma boa oportunidade para ficar mal. É o Nuno e é o Açoriano. O Nuno Mesquita e o Miguel Neves. É isso mesmo. São bons. São ótimos, eu adoro. O Miguel Neves e o Nuno Mesquita. Sim, ri muito com o Nuno Mesquita. E também me ri com o Miguel Neves. Miguel Neves faz Delfins? O Nuno Mesquita faz-me rir mais, ainda. Mas os dois estão um bom nível. São géneros diferentes um do outro, sim. Sim. Eu gosto muito, sim. Sim. São assim, dentro de stand-up, são dois valores assim em ascensão, parece-me. Boa malta, sim, acho que sim. Acho que é a malta que vai se engrar aí. E tu tens graça? Eu faço porteiro, né? Então aquilo vai ser graças, gráficos? Tem piada, depois tem gráficos, depois tem piadas e depois tem piadas. Mais piadas. E és tu assim no palco a falar? Sou eu, um microfone. E gráficos? Os gráficos são... E graças também. Gráficos. 10 minutos para aí do espetáculo. Gráficos. Demora. Muito bem. Todas as pessoas que nos estão a ouvir estão convidadas a irem ver este novo espetáculo. Dia 2 de junho. É no São Jorge, é na sala pequenina do São Jorge. Embora nunca ninguém diga que é na sala pequena. É na sala 2. É, vai dar o mesmo. Ora, seguramente vais ter uma belíssima audiência, até porque o melhor marketing que pode haver é justamente as pessoas que marcaram presença no teu espetáculo, eu fui uma delas, e depois fizemos um marketing muito positivo, porque... É verdade. Porque foi... Continuaram uma ligação. Aliás, esse teu espetáculo valeu-te a tua presença nos Prémios Novos, vês? E eu agradeço por isso. Pronto. É verdade, foi logo a seguir. Não, agradeço pelo teu trabalho, não é? Estou a notar aqui uma série de lambebotismo. Achas que foi lambebotismo? Estou a brincar, malta. Estás a ver? Isto é humor. Ontem recebi uma... Isto é humor. Foi incrível. Isto é humor. Ninguém compreende. Isto é humor. Está fixe. Isto é das melhores de sempre neste programa. Isto é humor. Ele é que decide quando é que é humor. Isto é humor. Desculpa. Bom, temos que avançar neste programa. O que é que aconteceu a Nuno Dias? É a primeira pergunta. O que é que aconteceu a Nuno Dias? Eu estou bloqueado no Facebook. Vocês já contaram já hoje. Fizeste seios no Facebook. Não, fiz um post no azar do caralho. Em que fiz um highlight a comentários dos adeptos do União da Madeira, que estavam a criticar o guarda-redes do União da Madeira, a dizer que ele eram frangolas. E alguém reportou a imagem e eu fui castigado durante 30 dias. E não 30 dias sem Facebook! Pensa lá nisto! 30 dias sem Facebook! Mas ao menos são 30 dias! Estúpido! Era uma piada, isto é humor! Isto é humor! Estás a usar isso contra mim, meu? Isto é humor, vocês não entendem. Isto agora é desculpa para tudo. Meu, pensa lá, há pessoas que escrevem artigos de ficar 30 dias sem Facebook. Tu também não escreves artigos. Mas não é de ficar 30 dias sem Facebook. Não, eu, o podcast eu mudou a vida. Eu as minhas pais mas fazem tão grave. Mas foi assim tão grave. Não, é tipo, é pá, o quinto aviso. O quinto castigo. Ao quinto castigo eles aumentam até a pena, entre aspas. É tipo o senhorio. É, o senhor do Facebook foi armado sem cagar. Ele, à quarta vez, não aprendeu que tinha que fazer um perfil falso para ter a pedir as contas. E agora tem um perfil que sou o Filipe Rocha. Adicione. Pois é, porquê Filipe Rocha? Sou Nuno Filipe da Rocha Dias. Ah, eu já lhe perguntei o que é que ele não fez. Ele podia ser o Filipe Dias também. Tipo, era ninguém. Eles não se encaixar. Eles não iam cruzar essa informação. Ou o Filipe da Rocha Dias, que ainda era mais Beto, era melhor. Apareceu uma sugestão de, realmente de amizade. Filipe Rocha. Assim, pá, o que esta pessoa está aqui a fazer? Este Filipe Rocha, mas... Eu adoro que tu não saibas distinguir uma foto de perfil com o meu nome. Eu mandei-te uma mensagem. Sim, pela outra conta, mas eu não consigo responder pela outra conta. Mas como é que tu adivinhaste que eu estava a tentar falar contigo? Eu posso entrar na minha conta e ver o que é que as pessoas me dizem. Não consigo fazer responder, nada. Não consigo meter likes. Ah, é? Não interagir sim. Com nada. Imagina, os 30 é dias. Um fantasma, não é? É tipo, tu podes ser convidado para eventos, tentas meter like e depois aparece tipo uma janela, um pop-up para dizer: você está castigado nos próximos 28 dias e 24 horas. Estás a ver? Dá-te o tempo que vai diminuindo. Eu já tive 7 dias castigado porque. Um conflito qualquer na Ucrânia que eu coloquei umas sindicalistas daquelas que têm a mania de mostrar os seios desnudados, bem gira, que era essa foto. Era assim uma cena de sindicalismo, não era uma cena de topless da treta. Era elas a manifestarem-se nas ruas. Não, não era humor, não era humor, não era humor. Mas há uma faixa na internet, uma faixa tipo no teu grupo de amigos, que é um bocado púdica a mais. Eu lembro-me que havia uma jornalista da RTP com a Popstock que chegava a trabalhar, que normalmente só metia fotos de perfil e que não mostrava nada, e ela era reportada. Estás a perceber? Eu não sei porque é que as pessoas estão ao trabalho de fazer isto, estás a perceber? Tal como a cena do Basal Crédito, que eles falaram comigo. Eram só comentários. Mas acho que havia de haver aqui uma norma para isto ser perfeito. Não, claro que não é perfeito. O problema é que as pessoas que avaliam isto ou ajuizam isto, não têm. Aquilo, imagina, recebem três. Avisos. Três avisos de que está a ser reportado e basicamente. Castigam-te, estás a perceber? Mas há aqui uma não analisam o que é que está a ser castigado. Há aqui um princípio ainda mais grave, que é essa pessoa que originou a tua suspensão de 30 dias, tu não tens forma também de castigar a ela. Pois, e não sabes quem é, não sabes porquê. Se calhar foi uma pessoa que se juntou a três amigos e disse: olha, vamos reportar isto, estás a perceber? Mas isso é possível. Mas há critérios, atenção, isto não é uma coisa assim. E se eles tivessem que avaliar tudo e um gajo está imenso dinheiro a avaliar tudo, não é? Mas a questão é, depende do tipo de acusação que tu fazes. Eu não sei que tipo de acusação é que fizeram. Então, porque, eu já denunciei pessoas então, também. Então, espera, já denunciei? Eu nunca denunciei. Já denunciei. Não, eu denunciei cenas de jabardices, badalhocas, pedófilas. Eu sei um perfil. Já apareceu no Facebook? Há um tipo no Facebook que tem uma conta que só tem pessoas famosas como amigos. Só. E sempre que eu faço alguma coisa relacionada com a música portuguesa, vai lá tipo... apontado feito e não sei o quê. A sério? Yeah. É um metro. Eu já mandei uma mensagem por tal, olha lá, mas fiz alguma coisa de mal contigo, porque estás sempre aí a atacar-me, não sei porquê. Sabes quem é? Não. Mas denunciei o perfil e agora está o feito. Pronto, amigos. Olha, deixa-me só dizer que... O Renato Sancho vai ao Euro. Não, deixa-me dizer que a revista Vidas do Correio da Manhã está absolutamente imparável e indomável. Sou cada vez maior fã. A desta semana... Até saís lá. A desta semana tem esta dúvida no Correio Sentimental. Mais do que uma... Masturbo em público. Mais do que uma terapeuta sexual, que é o que tem esta secção, que é a minha preferida, eu acho que precisam rapidamente de alguém da Polícia Judiciária para aconselhamento. Fazer o controle de... Repara, esta vem esta semana e diz o seguinte: masturbo-me em público. Sou casado e tenho 46 anos. Gosto de sair do trabalho, e reparem agora, e masturbar-me em lugares públicos e arriscar a ser visto. É o José Manuel de Vila Nova de Gaia, ainda preciso sítio onde eu nasci. José Manuel. Isto não cheira nada a Fernando Alvim. Não, na verdade, não tenho, não tenho esse hábito, não tenho, peço desculpa, não tenho o hábito de masturbar-me em público, em sítios públicos. Mas a verdade é que... Já viste, esse hábito nunca é bem aceito. Incrível, não é? Incrível, não é? Estou a mostrar sempre... Pô, não, como é que isso não pegou, não é? Pô, não pegou. Como é que isso não pegou? Como é que isso... É só uma punheta atrás do candeeiro. Sim, claro, do não. Candeeiro de rua. Ah, ali está o... Olha o comediante masturbador. Reconhecerem, tipo, olha, estou o comediante masturbador. Dá cá, passa bem. Ah, que outra. Maluco. Bom, olha, o que é que aconteceu mais num dia? O que é que aconteceu, Bruno Carvalho? Epá, após uma época a instigar dúvidas e suspeitas no futebol português, mais especificamente ao Benfica, a página oficial do Bruno Carvalho desapareceu misteriosamente depois do Benfica ser campeão no domingo. E o Benfica segurou-se tricampeão no domingo. Ah, foi? E a página oficial que contava com mais de 90 mil seguidores não foi está disponível. No entanto, a conta pessoal continua ativa. Epá, e ontem ele continuou a vomitar acusações desde vouchers, a falar mal do Nuno Farinha do Record e criticou o Gabriel Alves. O Gabriel Alves? O pior disto tudo é que ele criticou uma conta que é falsa. A conta do Gabriel Alves é falsa. E ele juntou as 50 melhores frases do Gabriel Alves. Juntou, teve esse trabalho? Sim, ele fez um post gigantesco a falar mal do Gabriel Alves e dos 50... Isto é, se o Gabriel Alves não estava chateado com ele, agora vai estar. Porque o Gabriel Alves falou mal do Sporting, falou mal dos Jesus. Mas a página fake, portanto, a página falsa. Sim. Repara, mas é aquele e-mail do Gabriel Alves que é aquele que leva ao forward, estás a ver? Aquele que é forward com 50 coisas. Eu estou a imaginar ele em primeira instância a ler aquilo e a rir-se, porque é aquela frase do chuta com uma esquerda, não sei o quê, que o gajo engana-se todo a falar. É tipo frase tipo esse género. E agora está a usar como assim, tu tens graça, mas é mau teres graça, estás a ver? Já fora de contexto. É inacreditável. É inacreditável como é que o grande Bruno Carvalho está a tentar justificar a perda de 7 pontos de vantagem, né? É tipo uma caça às bruxas. Portanto, um bem-aja ao Bruno Carvalho. Conseguiu para a Marquesa, não? Eu vou contar a minha história. Eu vi o jogo no estádio, vi umas cervejas na Relote, apanhei um metro. E uma carroça a seguir. Um metro andou uma paragem porque avariou. O maquinista meteu o hino do Benfica. Todas as pessoas dentro do metro a cantar o hino do Benfica. E tive que vir das Laranjeiras ao Marquês a pé, porque não havia ligações de metro. E depois quando chegaste ao Marquês... Mas tiveste esse momento, repara. Tive um momento que parece que estava a entrar num festival de verão, com um gradeamento, estavas a ser revistado, para entrar para ver para quase o DJ Avicii, né? No Marquês. É que ele não foi muito emocionante, posso dizer, a festa. E foi curta. E foi curta e não chamaram os clubes. Clubes, Pedro. O melhor momento foi o momento do... Nós somos todos benfiquistas. Estamos todos de parabéns, não é? Sanches, não é? Pois, mas porque é que... Sabem uma coisa? Eu percebo todas as razões de segurança. Aliás, as pessoas foram revistadas, que é é uma coisa nova em Portugal, numa construção deste. Mas não é, é muito mais fixe de ser uma cena espontânea. Isto aconteceu-me, já agora esta história é boa, vou demorar um minuto a contá-la, menos talvez. Isto aconteceu-me há muitos anos atrás. Acabou. Já está. Eu fui passar o fim de ano a Londres e quando nós durante a tarde, isto agora levava aqui mais para nós, mas reduzindo, durante a tarde fomos comprar garrafas de champanhe. Coisa que nos tínhamos esquecido, compramos aquilo in extremis antes das lojas fecharem. E quando fomos para o Covent Garden, assistimos àquilo que não estávamos à espera, que era havia polícia por todo lado e tu para entrares ali para o epicentro da ação, para festejares o fim de ano, não podias entrar com álcool. Aliás, não podias entrar com nada. Pá, o que é que nós fizemos? Pá, tínhamos comprado muitas garrafas, 8 garrafas, 9, nem sei, uma coisa assim, também éramos muitos. Bom, e não íamos deitar aquilo tudo ali, também não íamos beber a malucos. Claro. Não era nada que tivesse pudesse ser disparatado numa noite daquela. Mas bom, achamos que não devíamos fazê-lo e eu tive a ideia, não é? Que era, pá, não vamos deitar as garrafas ao lixo, mas vamos colocá-las num sítio que não seja provável para as pessoas saberem. E o sítio que eu escolhi foi colocá-las junto ao lixo que estava das esquinas. É de gênio, por acaso. Peraí, mas num sítio fixe, não era aquele lixo... Sim. Era um lixo esquina de onde... E então pus ali como se estivessem vazias. E tentei escondê-las um bocadinho, mas pronto, para todos os efeitos estavam vazias, mas não estavam, e eu sabia onde é que elas estavam. Portanto, basicamente, nós fomos para dentro do Covent Garden e depois vemos quando aquilo acabou. E porquê que viemos rapidamente quando aquilo acabou? Porque de facto, passar o fim de ano, ou passar uma festa qualquer sem álcool, Opa, é triste. Portanto, basta não haver essa parte. Que, oh, mas chega a ver quando tens palmas, tipo, é um pouco triste, sim, não tens nada. E não tens o. É só a realidade, não é? Tentaste só viver a realidade. Sim, só a realidade. É só a realidade. Estamos ali. É muito triste. A realidade é triste. Dá cá um abraço, Miguel. É só fogo de artifício, tipo, não. É um bocado triste não poderes brincar. Conviver com pessoas é uma chatice de caralho. Pois, conversar e não sei o quê. Não, é chatice, mas convivê-las num dia como este sem brindar com um copo, acho que sim, por acaso é triste. Eu acho. Bom, mas de qualquer das formas, foi uma inovação. Temos uma outra coisa que é, porque vamos em desporto, Ricardo Aruz Pereira é um ultra. É um ultra. O que é que foi? Foi a Sagres, fez um anúncio novo, que ela é a patrocinadora da seleção desde 93, não é? Lançou uma campanha de apoio à equipa de quase todos nós, não é? De quase todos nós. Para o Euro 2016, e o rosto escolhido para liderar foi o Ricardo Aruz Pereira, portanto deve ter sido assim uma boa nota, não é? Do Algarve a Trás-os-Montes, da Madeira aos Açores, de Toronto a Fernão Ferro, passando por Ipsers, Tias, Ipsers. E o slogan é: Portugal precisa de ti. Vamos ouvir. Uau. E agora passamos aqui, é isso? E tu dizes-me os 4 minutos é que estão, que eu já li isto mal. Pois posso fazer um dubbing 40, em casa 40. Para parecer que foi lido tudo bem. Muito bem, muito bem. Acho que é uma boa escolha, devo confessar. É um grande anúncio, eu acho que é um dos meus anúncios. Está nice. Está bem fixe. Parece um novo anúncio do Coldplay, a nova música do Coldplay. Também é do caraças. Também já viste? Do caraças o videoclipe. E há uma coisa do videoclipe do Coldplay, que é, tu tiras a música e ainda fica melhor. Tipo, sem música, ainda é melhor. É para aí, ainda é a 20ª piada. Bom, já agora. Eu não ouvi essa piada. E se fosse com outro político? Esta sim pode ser a grande discussão dos próximos dias. A SIC está a fazer furor na internet com A Sério, e se fosse consigo? Bem, para quem não conhece a Sério. Muitas vezes, não sei se já viste o programa. Ele sim, disse, já vi. E se fosse consigo? Até o João Aragão gozou com isso. Sim, para quem não conhece a Sério, ela vive em torno de apanhados com casos de discriminação ou violência. Um deles mais inesperado é com um casal em que o namorado ameaça a namorada porque quer ver o telemóvel dela. Uma senhora que ia a passar impôs-se contra a situação. O problema é quem era a senhora e é que vai estalar a bomba. Era a Catarina Martins, porta-voz do Bloco de Esquerda. Grande coincidência. E aqui a pergunta é mesmo esta. Coincidência, fake ou campanha de embelezamento. Campanha, pode ser tudo. Assim, há uma coisa que não abona a favor da Catarina Martins, e há uma coisa que abona. Que é aquela hora, onde é que ela estava a fazer? A que não abona é. A Catarina Martins já foi atriz, não é? Ok? Pode perfeitamente representar uma cena destas. A outra, que é bona, é que, a ser verdade, ela sai muito bem desta história. Claro que sai. Ela sai muito bem desta história. Era aquilo que eu queria que também me acontecesse. Era uma cena destas. Sim. Eu aí surgi-me dizendo: olha lá, pá, olha que eu dou-te e não sei o quê. Acho que lá sempre penso. Na vida real eu disse: bem, se calhar até logo. Vamos andando. Eu vou para casa. Sou o primeiro a ir embora. Mas tipo, e isto pode ser. Imagine-se que a Catarina Martins não fazia nada numa situação destas. A carreira de política dela estava seriamente ameaçada. Ah, claro. Não é? Mas não passava. Não passava, não tinham coragem. Não tinham coragem. Não tinham coragem, e se passassem ia dar uma bronca muito grande. Parecia que era acusar e ela podia estar a com. Para todos os efeitos, não ter ouvido ou uma coisa assim, sabes lá. Sim. Agora, e não era justo. Agora, imagina que isto é fake, que realmente foi combinado, não é? E tudo se sabe. Ah, mas não foi. Vocês acham que não? Bom, eu acho que não. Agora os não. Outros políticos vão ficar com claro, então, com piano de não terem sido eles, e vão começar a passar neste sítio onde isto aconteceu durante todos os dias. Mas sabes uma coisa que eu acho? Acho que este programa mudou mesmo o comportamento das pessoas. Porque antigamente, pá, uma pessoa vê uma discussão e ia lá logo, tipo, parar. Agora há a preocupação. Eu vejo uma discussão, a preocupação é: deixa ver se eu estou penteadinho para aparecer em horário novo. Deixa ver se eu vou aparecer na câmara. Não. Já ver como é que é? Vou aparecer lá. É como antigamente quando ligavam e dizias Roda dos Milhões, sabes? O pessoal todo dizia Roda dos Milhões. Isto é o Roda dos Milhões da injustiça social. E os velhos atenderam o telefone. O meu avô tinha sempre. Ligavas à segunda-feira e ele: Roda dos Milhões. Vó, estou aqui. Adotou. Bom, de qualquer das formas, eu acho que há muitas pessoas que não intervêm justamente porque têm medo. Levar na medo boca. De levar na boca, e não de é... ter uma arma. E não é injusto. Dele ou ela. E não acho que seja injusto. Acho que as pessoas. E não podemos meter na conversa alheia, né? Não, isso é. Justamente... Ah, isso não pode ser justificado. Isto é humor. Isto é humor. Isto é humor, só. Isto é, não estou a brincar. Sais-te mal, sais, pois é isso que é humor. Há aqui mais uns comentários para ler. O primeiro é do DN, os outros são de vários sítios no Facebook. Uhum. Temos o Jacinto das Bananas, que diz: naturalmente não há coincidências. Já está tudo programado, digam o que quiserem. A senhora Catarina Martins já foi atriz ou não? Mas, Paulo... é aquela cena, se fosse um ator a fazer aquilo, então é porque ele estava a representar, não é? Tipo, será que vai ser ali algum bom ator? É pá, os garotos safaram-se bem. Sabes, porque, sabes que nos apanhados antigos, isto é verdade, por exemplo, o velhote do. Que agora é velhote, não é? O Guilherme Leite. O Guilherme Leite era dos apanhados e há vários atores que eram dos apanhados, não é? Portanto, estes garotos que agora estão a fazer. Mas olha o que é que aconteceu ao Guilherme Leite. Tenho essa loia. O que é que aconteceu ao Guilherme Leite? Tem um canal de televisão dele só. Ah, pois é. Tinha esquecido. Talvez. Também. Vê-se que ele não tinha seguido assim por uma carreira muito especial. Não, isto é humor. Isto é humor. Isto é humor. O que ele faz é humor. Isto é humor. Estou a brincar. Não, mas efetivamente, como ele está a dizer, saíram vários atores. E eu senti que, quando foi a cena da Catarina Martins, notava-se algum embaraço no rapaz. Por exemplo, o rapaz fica assim meio tipo... Pá, esta gaja é conhecida, sabes? Ficou assim, surpreendido mesmo. Ficou surpreendido ela ter aparecido, mas também havia a hipótese de eles não saberem e ela saber. Eles não eram atores, não é? Sim, eles podiam não saber para ser mais realista, não é? Não sei, eu confesso que ainda não vi o vídeo. Eu acho que isto é uma teoria da conspiração da treta. Aqui? Sim, é convincente, eu acho que ela foi mesmo apanhada ali de passagem e que... Foi lá parar aquilo. Eu conheço-a. Aquilo era, eu acho era demasiado também, bem acho escrito. Ela não entrava numa cena dessas. Não entrava. Tão mal, alinhar e aquilo era demasiado bem escrito. Olha lá, ela dizer assim: estou a ligar, mas não me preocupes, que não estou a ligar para a polícia. Pá, aquilo foi de gênio. Quando ela diz aquela merda. O que é que ela disse? Eu estou a ligar, mas não te preocupes, não estou a ligar para a polícia, estou a ligar para um amigo meu, mas é que já lá vou ter, não sei o quê. Então espera. Eu fiquei assim, mas que boss, meu. É certo que nós estamos num podcast, mas vamos ouvir esta parte. No meio da realidade, qualquer pessoa pode aparecer. Estúpida, meu. Estúpida! Quer que eu chame ajuda? Não é preciso chamar ajuda. Está-me a dizer isso. Quando é que está a agredir, é difícil para mim acreditar. É preciso ajuda? Pode seguir o seu caminho, se faz favor. Espera, cá está. Agora, ouviram aqui o som, podem ver as imagens. E eu acho que ela não está. Eu acho que ela não está a representar. Eu também acho que não, atenção. Mas há teorias da conspiração para toda. Por exemplo, aqui a Paula Sofia Almeida diz: montagem, ela não dá ponto sem nó. Eu adoro estas. Já Augusto Filipe. Boa conclusão. Boa conclusão. Fiquei realmente convertido à opinião dela. Augusto Filipe diz: se foi espontâneo, sobe na minha consideração. Pena ter escrito consideração com um C de cão. O senhor Manuel Cunha Pinto, um excelente exemplo de cidadania acima de tudo. Parabéns, Catarina. A Lourdes Marques disse o quê? É claro que a Catarina Martins nunca poderia ficar indiferente a uma situação destas, tal como eu nunca ficaria. José Manuel Narciso Simões dizia a seguir: vai para as Portas, Jerónimo Costa e outros bem conhecidos. Isso é o que estávamos a dizer. Claro. E acabamos com o maravilhoso Zé Gato. Ouvi dizer que no próximo programa Passos vai ser confrontado com dois vendedores de ganzas. Vai ser giro. Isto é humor! Isto é humor! Isto é humor! Ora, três coisas que te faça dizer obrigado, internet. Pedrinho. Três coisas. Isto é aquela pergunta que vocês fazem a toda a gente. Fazemos. Boa. Temos mais outra. Obrigado, internet. Gosto. Olha, posso vos dar um vídeo? Eu gosto muito daquele vídeo que é o Angolano que vai comprar à China coisas à China e está a apresentar. Já sei, eu já que sei é. Qual é que é. Sei. É eu fui bom. Comprar esses mambo da Nike. Peraí. É este. E yeah, pessoal, estamos aqui na China, na cidade de Guangzhou. Só para compras. E yeah, vim mesmo só para compras. Mas não é só comprar de roupa, não. Mas também de mobília, ui. Então, a maioria das coisas foram para o contentor. Então, aqui só tem alguns grifes extras. Só para nesse gajo da alfândega não me chatear no aeroporto. Então, só isso que vai na mala. Só isso. Check this out, man. Tem aqui as meias da Louis Vuitton. Porra, $150. Sente esse mama aqui da Hermes. Porra. Sente. Gucci, motherfucking. Só para jogar futebol. Gucci. Essa da Louis Vuitton só para jogar basquete. Não te mete. Sente esse chapéu da Gucci, motherfucker. Já vem até com historial todo da Gucci. Sente isso, meu mano. Sente isso. Olha o historial da Gucci. Lê. Lê, tá conseguindo ler? Hã? Consegue ver? Oh, você também é muito cego. Parece que é tudo da feira. Pareceu. É as coisas estar a dizer porque nós acabamos de ver. Ah, tá, é verdade. Para forçar as partes giras. Foi interessante. Este é o primeiro. E o segundo? O que é que faz? Este também gosto muito deste vídeo. Gosto também daquele... Agora falar em Angola. Gosto daquele vídeo do polícia mais lixado de Angola. Também é bom. Que é o gajo está todo de confiançudo, lá, não é? Todo confiançudo. Já mata a bichaste. Não sei. Ah, eu gostava de uma página que havia, não sei se vocês conheciam, que era uma página, acho que era brasileira, que se chamava mesmo Obrigado Internet. Pá, eu adorava aquilo. Só que tinha muito poucos posts. Isso não era a página do Diogo Almeida? Não. Ele tinha um Tumblr com esse nome. Sério? Eu acho que não era dele. Ele não tem cabeça para isso. Coitado. Diogo, abraço. Projetos para o futuro, Pedro. Projetos para o futuro. Para além do espetáculo que tens dia 2. Ouvi dizer que tinhas aí qualquer coisa aí na manga. Ouvimos qualquer coisa. E ele agora, não tenho não. Vocês têm, têm, não tenho não. Tem, o Avin sabe, já falamos sobre isto. Vou começar uma rúbrica. Ei! Na Rádio Mel Music. Todos os dias podem ouvir. A Rádio Mel Music é na televisão que se vê? Não. É a Sudoeste, é mesmo. Era a antiga Mel Sudoeste. É tu a falar e dizer graças? Eu a falar. E é isso. Mas no programa da manhã? São uma rúbrica, vai passar ao longo da emissão 3 vezes por dia. Passa de manhã, passa ao final do dia, passa à hora de almoço. Muito destaque, é fixe. E podem ouvir. Tem nome, e tem podcast. Já? E vai-se chamar Escrivaninha. Oh, isso é bom, gosto estou curioso, estou curioso. Gosto de... Pessoal, fiquem com atenção à escrivaninha. Vais continuar a escrever, não é? Fiquem com atenção à escrivaninha, que vai valer a pena. Houve alguma coisa que não dissemos? Ficaste triste com este programa? Não, tá, acho que foi fixe. Estou satisfeito. Nós depois fazemos um truque. Pessoal, isto foi humor. Aceleramos o programa e isto parece que é mais humor. Rápido. Isto foi humor. Isto foi humor. Ora, e assim chega ao final mais um episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcast de eleição, seja ele o iTunes ou outro que vocês gostem mais, para verem conteúdo extra e terem acesso aos bastidores do melhor podcast do mundo. Sigam-nos sem reservas no Facebook ou mesmo no Instagram. Se quiserem beijinhos ou cumprimentos para os vossos tios de Lausanne ou mesmo no Luxemburgo, é favor enviar e-mail para correio@obrigadointernet.lol. Para finalizar, obrigado à Antena 3 por gentilmente ter cedido o estúdio e obrigado ao Pedro Figueiredo por ter vindo cá curtir a internet connosco. Até para a semana e já sabem, curtam a vida!